Ai, caralho, dia chato, tá chovendo, mas que merda, do jeito que muda minha roupa, porra, deixa eu ver se tem alguma coisa pra assistir, não vai dar pra fazer nada, coisa socadora de merda. Boa tarde, barbudo maluco. Boa tarde, Kaique, tudo bom com você? É, mais ou menos, e com você? Na medida do possível tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Você viu aquela goteira que tá dentro ali no teto? Tá molhando todos os filmes. Tá, eu vou dar um jeito nisso, vou pegar um balde aqui pra colocar embaixo. Me ajuda a arrastar a prateleira, por favor? Não, mas a gente tem balde naquela escada ali, eu vou subir ali e vou ver se tem balde ali. É, tá, tem, realmente tem, tá no segundo degrau, tá vendo? Só vai até não, ali, por favor. Só não, vai mas, até, não, só, mas... só. Caraca. Tá bom, vou pegar. Obrigado. Porra, esse balde tá furado. Tá, tem uma caixa de epóxi do lado. Lá pega ela. Não, do lado do degrau do... mesmo. Degrau lá do em lado. Cima? Não. Você guarda mesmo, balde e Durapox no degrau? Por quê? Eu não guardo, eu já ia fazer isso e ficou, tipo... Você tava vendo o filme, como que você ia fazer isso? Eu posso ver o filme, já vi esse filme antes, cara. Eu não preciso acompanhar cena por cena. Tá bom. Caralho, porra, chuva da porra, velho. Nossa, olha o nível dessa locadora. Que nome. Caralho. Boa tarde, posso te dar alguma coisa, Olá. Cara? Beleza, irmão. Aqui não é o de 20. Que? O de 20, de 20. O cara falou que era uma locadora, subiu o estagiário e de 20, né? Aqui não... Ah, é aqui mesmo, não, vem aqui comigo. Então... É só locadora, cara. O de 20 não fechou há uns 2 anos já. Te enganaram, foi mal. Como? Você ouviu um flyer do D20 na rua hoje? Não, o mano que eu conheço, cara de moça, vinha aqui direto. É, com o cara de moça. Ele morreu, né? Morreu. Que pena. Você conhece cara de moça então, cara? Conheço, velho. Um de dois, lá da vila, lá de Osasco. Cara, você é de Osasco, cara. Caraca. Falou, gente, tô indo embora. Baixinho, ô menininho. O que você tá falando mal de Osasco aí? Tá com medo do quê? Aí, Matheus, tá falando com você. Não é com você, não. Vacina. É o quê? É você mesmo, Vacina. É você mesmo, Vacina. Puta chuva do caralho hoje, hein? Eita, olha lá, caralho. Puta que pariu. Eu devia ter ficado em casa. Rapaz, tá cheio isso aqui hoje, hein? Opa, o que tá acontecendo? Caiu bom, a internet? É, quantidade não é qualidade, hein? De fato. Então, todo mundo reunido aqui. A chuva é foda, né? Só chovendo, o pessoal vindo numa locadora alugar um filme, realmente. Não, mas... pior que eu tava aqui no cinema, aqui no... Como que é o nome do negócio aqui mesmo? O Cine Tangará. Abriu aqui na rua de trás, cara. O Tangará 2. Isso, esse que um mesmo. Pegou fogo. Exato. Pegou fogo. Abriu pegou aqui fogo. Na rua de trás, cara. É bem legal. Fui lá esses dias também. Rua Tangará. Eu achei meio estranho você entrar no cinema e seu pé grudar no chão só. Mas fora isso, o cinema é muito bom. É resquício do Tangará 1, cara. Eu não quero nem saber o que aconteceu. É, tiveram que botar fogo pra higienizar lá, porque tá muito É normal, eu faço isso também. Muito comum, pra lavar banheiro principalmente. Não meu banheiro, aqui à noite eu faço dedetização em casa. Tá. Você dedetizou ali em cima que eu vou lá ver se tá tudo bem. Não, ali em cima. Não, é só um depósito. Tá um cheiro de queimado lá de cima, rapaz. Alguém tá queimando a rosca. Não, o Rafael não. Chegou bem na hora. É que a gente alugava um tempo atrás pra guardar o carvão. E uma vez pegou fogo sem querer e ficou esse cheiro aí. Mas já jogamos o carvão fora, não teve jeito, perdemos tudo. Acontece. Ô, mas amigo de Osasco, se eu falei seu nome, cara, como é que você chama? Ô, mano, meu nome é Almir. Almir, beleza, cara. Almir, o nome não me é estranho, cara. Se eu conhecer a cara de moça, a gente deve ter se trombado alguma vez já antes meio tempo. Por aí. Porra, bem-vindo aqui, então, a locadora Boca do Lixo, tá? Como você é de Osasco, a primeira locação de 4 filmes é totalmente de graça pra você, fica tranquilo. Ô, aí sim, velho, aí vi vantagem. Vai naquela prateleira ali, ó. Tá vendo onde tem a goteira? Pega aqueles filmes ali, ó, eles vão se ver. Tá, beleza. Eu vou arrastar essa prateleira aqui, já que ninguém me ajuda. Pode dar uma olhada aí. Caraca, Zé. Ô, Matheus, o que você tava vendo aqui, hein? Cara, eu tô vendo X-Men 2. Aquele antigo de 2002, 2003, não lembro de que era o filme mais. Aquele que tinha o primeiro noturno e tal. Porra, esse filme é maneiro. Da hora. Mas olha que... Puta coincidência, como pode? Vocês não sabem o que eu tava vendo ali no Tangará. Ninfetas Malucas, parte 3? Esse não, era esse... na sala lá do fundo. Esse aí vai passar vendo. Meia-noite e meia só, cara. Ali em cima, nessa escada aqui, deixa eu ver. Não, comprar não, meu ingresso. Não. Quanto tá o ingresso pra ver? Não tem, é direto lá. Tem que dar volta na quadra, na rua de trás. Tá, já volto. Nossa, ele realmente foi. Caralho, mano, o malandro tá louco. Que cara louco. Tá bom, né? Mas enfim, você tava vendo o Logan? Pô, eu vi Logan, cara, muito bom. Eu vi justamente aqui no Tangra 2, aqui atrás. Eu vi ontem à noite. Viu? Porra, eu queria dar spoiler pra alguém. Mano, eu vi o filme também, velho. Vi lá em Osasco, né? Louco pra caralho. Olha só, o filme chegou em Osasco. Lá chegou primeiro, irmão. Você não tá nem sabendo. Ok, não quis ofender. Fica calmo. O baixinho foi embora mesmo. É, realmente foi embora. Foi lá comprar ingresso pelo jeito pra ver o pornozão da noite. Que coisa. Esse maluco não tem cara de ver o filme, não. Vamos dar spoiler pra ele. É, beleza, melhor. Por enquanto, o que vocês acharam do filme? E aí? Mano, eu gostei pra caralho do filme. Pra mim foi a melhor homenagem de super-herói que já teve nos últimos. Fato. É, eu nem sei se dá pra dizer que foi uma homenagem, porque só mostrou o cara fudido. Todos. Mas se você pegar os quadrinhos do Wolverine, o Wolverine normalmente ou ele tá fudido, ou ele tá bêbado. Ele nunca tá felizão. Ele sempre tá na merda. Ele sempre tá na merda. Nunca teve um cara feliz realmente nesse ponto. E mandaram bem nesse caso, cara. Realmente, tem uma coisa que esse filme não é feliz, nem um pouco. Esse filme, às vezes, pode até ser engraçado, mas você ri de nervoso, às vezes, né? Tipo o Louie, né? Sei lá. Tem uma outra piadinha no máximo e acabou, assim. Nada, né? Até certas piadas que tem no filme, você não quer rir daquilo. Puta, pô, mano, eu não quero rir, mano. É engraçado, mas não quero rir. De fato. Tipo, o professor Javier tomando o remédio, o outro falando, deixa eu ver se tomou mesmo, ele fazendo careta pra ele, né? Você dá risada na hora daquilo, mas você fala, caralho, do que eu tô rindo, né? Eu não consegui rir disso, não, desculpa. Não foi engraçado pra mim, foi muito triste. Na hora, após o enterro do Xavier, o Wolverine quebrando a picape, é uma cena tragicômica. Você fica, mano, eu não quero rir disso. É engraçado, porque ele tá gritando, porra, filho da puta, toma no cu, cabeçada. Mas você não quer rir daquilo. Pois é. Se colocasse a música do Ryu quebrando o carro, talvez você risse, né? Pode ser, quem sabe. Voltei. Rapaz, eu saí no lucro hoje, agora o dia tá bom. Olha só, eu consegui, ó, 4 ingressos pro Ninfetas Safadas parte 3 aqui no Tangará. Um pra cada, tó. Calma aí, você quer ir junto? Não, olha só. Eu consegui os ingressos. Olha, saindo muito no lucro. Os ingressos, ganhei de brinde 2 camisinhas e uma doença venérea. Cara, eu tô bem pra cacete. Cara, obrigado, não quero ir com você não. Mano, pra que tu deu isso? Fica morrendo. Pera aí, só vem aqui atrás do balcão que eu preciso de uma coisa. Doença venérea eu tenho aqui. Não, é uma caixa de fósforo mesmo. Ah, tá. Eu também tenho corrimento. Que? Tá. Alguém quer o fósforo também pra queimar esse ingresso? Por favor, obrigado. Tá, fica à vontade. Ô Kaique, deixa eu te falar uma coisa. Diga. O Wolverine morre. Aonde? Na tua casa. Caralho, deixa eu voltar pra lá, peraí. De doença venérea. Morre aonde? A gente tava falando aqui enquanto você saiu do filme, no Logan. Ah, é ruim esse filme. Fala que você viu o filme. É. Eu vi o filme já, cara. Caramba, todo mundo vê esse filme, cara. Que chato. Não vou poder falar pra ninguém o que acontece. Que merda. Não tem como dar spoiler, a pessoa fica puta. Pô, que chato. Mas, o Logan, eu acho que é o melhor, ou o segundo melhor filme de X-Men, né, que tem. Segundo melhor? É, ou eu colocaria Dias de um Futuro Esquecido, porque eu gostei bastante. Eu gostei muito de Dias do Futuro Esquecido. É que assim, cara, fizeram tanta propaganda desse Logan, né, no boca a boca, que eu meio que fiquei esperando alguma coisa a mais. Eu não sei dizer muito bem o que seria esse a mais, mas eu fiquei esperando, sabe? Não sei. Sabe o que fora... foi a mais, cara? A primeira cena do filme tem uma quantidade tão sangrenta de ossos sendo quebrados e sangue escorrendo na tela, que essa cena realmente já valeu o filme pra mim, sinceramente. Aquilo foi impressionante. E eu não sei vocês tiveram prazer de assistir na versão dublada, os palavrões estavam liberados. Uhum. Então, assim, 2 minutos de filme já tinha um filho da puta sonoro, assim, muito bom. É, eu vi a versão legendada, realmente, o horário que eu peguei. Na verdade, eu nem peguei o horário, né? Só deixar esse arquivo ali quando eu fui, então não achei o outro pra ver. Mas sim, eu achei bem legal, eu só vi a versão legendada. Mesmo o original é bastante palavrão. É, também acabei vendo o original, não vi esse dublado, mas o dublado vale a pena porque é a despedida do Bardan, né? Bardavin. Não, Bardavin. Não, Bardavin, ele falou que é a despedida do Hugh Jackman, não a despedida dele. Não, ele despediu também, cara. Do personagem. É, claro, claro. Ele não vai mais fazer o Wolverine. Não sei o que vai fazer agora, mas ele sai. É, provavelmente não vai ter mais Wolverine também. É, talvez em desenho e tal, mas filme é um pouco provável. Ah, eu aposto que ele volta em Deadpool, faça uma apariçãozinha ali. Não, o Jackman acho que não tem porquê. Não veria motivo, pelo menos, sabe? O Hugh Jackman é capaz que não, mas o que faz o Professor Xavier, ele falou que quer continuar fazendo o Professor Xavier. Seja no Deadpool ou no seriado do Legião. É, no Deadpool cabe ainda. Qual o nome do ator? É Jean-Luc Picard? É Patrick Stewart. Jean-Luc Picard, não. Jean-Luc Picard, ô viciado Star Trek. Gostava dele como Picard no Next Generation. É uma série realmente boa, o personagem era foda. Mas assim, o Logan, cara, uma coisa que eu não gostei muito foi daquelas crianças ali no final. Puta, sabe? Foi o que eu mais gostei, velho. Criançada foi foda. Eu achei meio boring, tá ligado? Quando começa a colocar crianças assim, eu achei meio. Tipo, é que assim, tá certo, eu acho que foi, sei lá, alguma coisa de roteiro, mas. Todas as crianças tinham poderes e nenhum mutante. Não sei se você sabe, mas é o conceito de mutante. Eles têm poderes normalmente. Não entendi. É assim que funciona o mundo dos mutantes, eles têm poderes normalmente. Então, se deixar eu concluir o que eu vou falar, você vai saber. Tá bom, termina aí. E eles tinham poderes, tudo tal, e na hora que eles vão ser aprisionados de novo no final do filme, eles só correm, não reagem, não. Mas você tem que ver, Kaique, que eles são crianças, velho. Então, cara, mas. Pode ter sobre o poder o cara as quatro. Mas aqueles caras aprisionou ela desde pequena. Ela tem medo daqueles caras, tá ligado? Eu concordo que eles podem ter medo, tem, sei lá, vamos supor, entrado no estado de choque, etc, etc. Mas assim, no filme demonstra que eles eram super poderosos, né? Já estavam começando a ficar rebeldes dentro do laboratório lá de experimento. E depois se juntaram e ficaram morando juntos por um tempo. Uhum. Eu, na minha cabeça, eu imagino, pô, eles já criaram uma sintonia... Um plano de ação, né? Porque tinha um líder lá que falaram que era até o filho do Magneto, né? O suposto filho dele. É, eu não sei. É, o cara que era todo marrentão, cada um tinha sua função, etc. Mas na hora do vamos ver, vamos todo mundo fugir pro Logan aparecer, salvar meia dúzia. Aí as crianças vão reagir um pedaço pra ajudar, etc, etc, etc. Eu achei que ficou meio tipo blá, sabe? Meio o beabá muito base. Faltou uma. Cara, a questão é simples, eles são crianças e o filme não é deles, né? Não é pra desenvolver eles. Eles estão lá. Mas é pra introduzir eles, né? Não, não é. Nada disso tá escrito que tem que ser. Eu vou um pouquinho mais longe ainda. Se você olhar os X-Men, eles não eram agressivos. Nenhum deles era agressivo. O único que era agressivo ali, de fato, era o Wolverine. Na maioria, os X-Men tentam se defender e tentam não machucar nenhum civil. Mas aqueles não são os X-Men. Ok, mas se você parar pra pensar, talvez seja da natureza desses mutantes não atacarem. Não. E como já falaram, são crianças. A menina, que é o clone, né, entre aspas aí, do Wolverine... Ela é agressiva pra caralho. Ela é porradeira. Uhum. Ela vai pra cima e arranca a cabeça de todo mundo. Sim. Os outros que não têm uma natureza mais selvagem, mais animalesca, igual o Wolverine, quando eles estão acuados, eles atacam. Mas se pra eles é uma alternativa fugir, eles fogem mesmo. Mas eu naquele dessa momento. Forma. Então, eu já entendi completamente o contrário. Naquele momento, eles estavam acuados, sim, né? Prontos pra se fuderem de novo lá no laboratório, se os caras pegassem. E assim, um lá botava fogo nas coisas, a menina cuspia gelo lá, que eu achei essa cena muito maneira, inclusive. E... O Gordinho, fiquei com o Gordinho. Vocês estão achando que o Gordinho, quando ele passou correndo, falei, vai, Gordinho, corre, Gordinho. Corre, Gordinho, vai, escuta. A sessão inteira falou, vai, maluco, vai. Usar em bold. E aí, o Gordinho. Todo mundo aqui é corporativista com o Gordinho, tenho certeza. E o Gordinho é o Super Choque, né? Você viu? É o Super Choque Origins, podia ser esse filme também. Ah, ele é o único que faz alguma coisa antes que o Logan realmente começou a agir. Não, a menina do gelo também faz. E a menina dos galhos também, mata um cara lá explodido. Ah, é verdade, é dos galhos. Não, mas na hora que eles estão presos, na hora que prenderam todo mundo, ele é um que age. Sim, sim, ele eletrifica o tanque, o carro lá, né, pra... Isso. Pra pegar o cara. Cena muito boa, por sinal. Cena muito boa. O cara, cai tremendo no chão. A única reclamação que eu tenho dessas cenas, na boa, acho que é simples. Eles são crianças e estão fugindo. Quando vão pra cima dele, eles matam reagindo, simplesmente. A única coisa que eu achei estranho é a cena em que eles matam lá o Boyd, o chefe dos capangas. Que é uma coisa que eu achei ficou meio... A cena ficou meio estranha, tipo... Eles não... Não que a cena seja ruim, mas eles não, acho que... Pegaram a ideia da cena, os atores mirins mesmo. Porque eles estavam lá torturando o chefe, beleza. Nesse caso, eles têm algo pessoal contra aquele cara. Justificar você matar com crueldade. Isso. Mas eles não pareceram transparecer isso. Eles estavam, tipo... Sereno demais. É, e cara, o próprio gordinho que mandou bem antes tava tipo com o dedo indicador assim, mandando choquinho na mão. Ele não tava, era pra ser uma parada realmente agressiva nessa hora, como foi antes, não foi nessa hora. Então, era pra ser Bastardos Inglórios e foi tipo os caras brincando, né? É, exato. E a cena era violenta pra caralho, o cara tava sendo, esmagado, trucidado no meio de tudo, né? Deveria acontecer realmente, e não foi. Só essa parte achei estranha, mas foi uma questão, eu não sei se de direção ou de produção, mas só isso. Eu acho que foi pra não deixar aquelas crianças ali com um ar muito pesado, entendeu? Porque a Laura já tava com a carga de peso muito grande. Cara, ela tava matando amigo. Meu mundo. O filme inteiro é mostrado as crianças sendo torturadas, se fudendo, não sei o quê. Na primeira chance que elas têm de botar o pau na mesa e mostrar quem manda, não vamos botar pesado? Num filme que o Wolverine arranca um braço com 2 minutos de tela? Isso, e não daria certo porque anteriormente as crianças se mostraram bem agressivas. Quando cada uma delas é confrontada, elas matam sem dó. Mesmo se defendendo, elas não estão se defendendo de brincadeira, elas se defendem com raiva. Tanto a menina congela o cara e depois quebra ele, e a outra que esmaga o cara, né, com os galhos, não é uma parada infantil a ação delas. Não, imagina. Nem um pouco. Aliás, essa do gelo, na hora de me chocou, assim, sabe? Tipo, caralho, não esperava isso agora. A menina gelou o braço do maluco e quebrou. Não, eu não esperava da mina Z da árvore. Sub-zero mesmo. Que a mina Z da árvore que foi uma surpresa pra mim. O cara espara ela, ele some. O cara tá na frente da mina e de repente o cara some. Mano, aquele foi foda. É, o cara foi tipo a Jean Grey matando o professor Xavier no X-Men 3. Né? Sim. Só que ela sendo X-Men 3, quando eu paro pra rever e revi esses dias, ela é muito estranha. Ela é muito digital, cara. Esse tá mais bem feito agora. Ah, tem que ver que é 11 anos atrás, né, cara? Ah, não tem que ver nada, cara. É mal feito e pronto. É isso aí. Era mal feito 11 anos atrás também. Sem essa. Agora, então, essa parte aí das crianças me deu uma certa incomodada. E, sei lá, eu acho que vocês aí, cinéfilos, devem saber mais de roteiro do que eu. Mas teve algumas coisinhas que me irritavam. Que, tipo, era assim, o filme vira meio que um road movie, né? Ah, vamos do ponto A ao ponto B de carro, legal. E aí vai, para, acontece alguma coisa. Aí vai, para, acontece alguma coisa. Aí vai, para, acontece alguma coisa. Tipo assim... Esse é o conceito de road movie. Esse conceito de movie, exatamente. É. Então, só que eu achei que ficou demasiado, sabe? Muito repetitivo isso. E era sempre no mesmo estilo. Não tinha uma coisa... Uma situação diferente pra cada parada, sabe? Assim, eles estavam sendo perseguidos. Era o que dava pra acontecer. Não tem nenhuma outra situação diferente. Sei, tipo, realmente, repetitivo. Porque é uma... É como se fosse um jogo de tabuleiro, que você joga um dado, anda 3 casas e acontece alguma coisa. Realmente, é isso que acontece. Mas não vejo isso como um problema também, sabe? É o que eu esperava, na verdade. Funcionou. E não dá pra falar também que acontece a mesma coisa sempre, cara. As coisas são bem diferentes, aliás. O Xavier tem um surto lá em Las Vegas, ele paralisa metade de uma rua, carro batendo, vagabundo morrendo, Wolverine tendo que andar enfiando garra na parede. E que cena maravilhosa do Wolverine matando gente, paralisado. Só o olhinho do cara virando pra ele assim, ele matando o cara. Olha o bicho vindo. É, foi bem isso. Enfim, mas como você falou das crianças, Kaique, lembra de uma coisa, são crianças. Você lembra de uma cena em que eles começam a cortar a barba do Logan, pra ele ficar igual o Logan dos quadrinhos? Sim, e daí? Não, é isso, são crianças, cara. Assim, é... Não tem meu como amigo. Você esperar uma atitude de um CEO uma criança que tá sendo perseguida por um cara que perseguiu ela a vida inteira e tratou ela como um bicho de laboratório. É, de novo, cara, eu entendo que elas podem ter entrado em estado de choque, em desespero, tipo, ah, eles tinham que chegar lá na determinada parte de uma montanha lá, que aí eles iam ficar seguros. E aí, começaram a correr, correr, ok, beleza. Mas assim, no filme inteiro, é demonstrada uma evolução dessas crianças. Como elas vão aprendendo a controlar seus poderes, ou como elas vão aumentando a intensidade de seus poderes, etc, etc. Aí, tipo, na hora H, na hora que você fala, ah, é agora, sobrou tudo pro Wolverine, sabe? Porra, podia ter mostrado, já que a gente já sabia, já tava tudo meio que preparado pro Logan morrer. Porra, olha a chance aí de introduzir todo mundo, sabe? Uma nova leva, de uma forma interessante. Cara, não tinha tempo pra isso, nem fodendo. Não precisava de tempo, cara. Você corta 4, 5 cenas delas correndo e põe elas lutando. Só isso, pronto. Já tô feliz. E assim, todo esse glamour que você espera dos X-Men, dos mutantes e tal... É, tem uma cena em que o Logan pega uma revista em quadrinhos, olha pra ela e fala: metade disso aqui não aconteceu. Não, um quarto disso aí aconteceu e não foi desse jeito. Sim. Caralho, essa cena eu achei uma das melhores do filme. Quiçá a melhor. Eu vou dizer, então, se você colocasse esperança, não esperança, mas se você quisesse introduzir personagens como novos heróis, que é o que você está pedindo agora, na verdade, sabendo que você está falando sim, você está falando que você quer novos heróis sendo apresentados. Eu falei novos heróis. Eu falei, você tinha uma chance de introduzir novos personagens que poderiam fazer alguma diferença. Sim, porque, então, cara, mas mostra a evolução deles, tá ligado? É, novo herói, velho. Esse é o novo herói. Não, não precisa ser necessariamente um novo herói, cara. A questão é que isso não condiz com o filme. O filme não é um filme que mostra esse conceito bonito que era tentado mostrar anteriormente. É um filme sobre decadência. É um filme do Wolverine querendo mostrar que a menina não pode ser igual a ele. Porque por mais que tenha uma glorificação, os meninos são fãs dele. Mostra o gordinho lá com o boneco do Wolverine depois do enterro dele, né? E tipo, cara, isso, o filme mostra o tempo inteiro que aquilo tá errado. Aquelas crianças, beleza, elas podem até ser o que o público era, uma visão do que é ver um herói. Tanto que eles são fãs de gibi. A cena que o Rafael falou aí da barba, porra, lindo querer mostrar aquilo. Mas se você... Outra coisa, esse negócio do Wolverine não querer que eles sejam igual a ele. Tem até uma cena que a menina fala que teve um pesadelo, que machucavam ela. O Wolverine pega e fala: eu também tenho um pesadelo, e no pesadelo eu que machuco as pessoas. Sim, exato. Rapidinho, então, assim, aquela menina também vai ter esse pesadelo. Ela mata geral também. Não, ela mata sim, dona em piedade, e nem percebe que tá matando. Porque ela não tem esse conceito, né? Ela foi criada no laboratório e ela tem um instinto. Ela não tem esse conceito de matar errado. Ela tem, tanto que ela fala uma hora que as pessoas que eu mato são pessoas más. E o Wolverine fala: tanto faz. É, o peso é o mesmo, né? Ah, mas essa menina não vai ter essa dona. Ela mal fala, ela começa a falar com mais de uma hora de filme. Mas cara, quando fala também, velho. Ela não fala porque não quer, mas ela fala pra caralho. É. Começa a falar: o que você fala? Cala a boca agora. Cala a boca agora, porra. Aliás, e ela tem maldade, né? Que ela matou o cachorro. Matou, eu sou uma cara do Wolverine, matou o cachorro, é ruim. É que não mostraram que é demais até pra esse filme mostrar a morte do cachorro, cara. Mas ela mata um cara inocente e um cachorro pra roubar um carro. Essa menina não tem dó, cara. Não tem futuro, não. Eu preferia acreditar que ela roubou enquanto eles estavam longe. Você acha? Ah, eu não queria ver aquele cachorro morto, cara. É claro que não, imaginar. Cara. Por isso que não mostrou. Mas eu queria imaginar, cara. Mas não ia dizer também com o resto do filme, se ela não matasse. Kaique, a melhor testemunha que não fala. Sim, e mesmo que ela não precisasse matar, a menina não tem as consciências, ela não tem esse discernimento. Ela não sabe essa diferença. Ela vê todo mundo igual. Aquele cara lá do mercado. Por que que ela tentou matar aquele cara? Que ela ia matar quando ela rouba o mercado lá no começo do filme. Se o Logan não chegasse para ela. Fala, não é pode! Em inglês ele fala como se fala com um cachorro. Exato. Not good. Não, em português ficou: não pode. Puta, em português ficou demais. Ele: não pode. Aliás, única pessoa que a menina meio que respeita, assim, né? É o Xavier, né? Que conversa telepaticamente com ela e ela meio que, vou dizer, obedece, mas tem um respeito maior por ele, né? É, na verdade, a empatia da menina, a princípio, pela Gabriela. Que eu é não acho que ela tem. Assim, ela pode até ter empatia pela Gabriela, mas ela não tinha o respeito que ela tem pelo. O Xavier, ela não tinha, não. Não, mas tanto que quando ela quebra a vidraça lá da mulher, a outra chega nela: calma, calma, sai daqui, porque ela sabia que nada que ela pudesse fazer evitaria ela de matar a mulher, entendeu? Não, mas ela não mataria a Gabriela, por exemplo, como matar outra pessoa gratuitamente, com a Gabriela não faria. Isso não aconteceria. Eu torci pra que isso acontecesse. Enfim, não posso negar também que torci, mas não tá no filme isso, pelo menos. É só aliás, por ela. Aliás, eu tenho uma pergunta aqui, meu amigo. Como que a Gabriela achou o Logan no cemitério no meio da chuva? Cara, aplicativo. Foi o que eu pensei. Ela ter chamado Uber, Black Uber. E apareceu assim, Logan. Ela, esse mesmo. Não, mas é exatamente isso, cara. Todo mundo, as pessoas falam que o... Ele não tá escondido, Wolverine, que ninguém se importa mais com isso. Mas as pessoas sabem que o Wolverine ele é tá usando o nome verdadeiro dele. É que nem aquela lá em Madripoor, né? É, ele coloca o tapa-olho na cara, então o povo fala, mano, aqui dali não é o Wolverine. É, mas ele fala que é o que é o caolho, a gente deixa aí, velho. É o Wolverine. Eu vou questionar, né? É, tipo, dane-se, é isso aí. Cara, esse é o Kaique tá falando um monte de bosta aí que ele entendeu no filme, por isso falando que não gostou, mas é normal, ele é meio retardado mesmo, né? A vida. Que isso? Não, brincadeira, mas vendo depois que eu acabei de ver o filme, eu comecei a pensar umas paradas também que me incomodaram, na verdade. E tô vivendo aqui, X-Men também tem umas falhas bem parecidas. Em questão realmente de justificar a história, sabe? Tipo, quando. Esqueci o nome do personagem, que é o chefe dos carniceiros, do braço mecânico. Pierce. É o maluco do Narco. É o maluco do Narco, exatamente. Enfim, o Pierce, isso aí. É, quando ele vai sozinho pegar lá a menina e a X-23 a Laura bate o cano na cabeça dele e o Wolverine fala pro Caliban dissolvar ele longe, cara, a cena não faz nenhum sentido. Na hora do filme passou, tem lá seu mérito. Mas, cara, aquele Wolverine foi pensado no começo do filme até o fim, ele não ia falar dissolva o cara vivo. Ele ia matar o cara, desmaiado no chão, sem nenhum remorso, e continuar a história, cara. Não faz sentido aquela cena. Não, mas o que eu entendi, porque o que o Wolverine pensou, mano, se eu matar esse vagabundo, vai vir mais 50. Foda-se! É o Wolverine! Ele tem o exército de Goonies! Vamos lá! O exército de Goonies, super poderosos! Naquele momento, o Wolverine queria fugir, ele queria ir pro meio do mato ficar com o Xavier. Ele nem sabia que a menininha tava ali. Quando ele viu que a menininha tava ali, ele não sabia, caralho. Ele se viu na hora que a meninazinha tacou exato. Um cano na cabeça do cara, quase pegou nele também. Uhum. Aí o que ele pensou? Fudeu, vou pegar o Xavier agora e vamos zarpar. Caliban, despacha esse cara em qualquer canto, volta aqui, a gente vai pegar o carro e vamos sumir. Tá, então assim, o Wolverine preferiu deixar na mão do maluco que não pode tomar sol o maior vilão do filme desacordado e falar, olha, ele não é como a gente não precisa... Não vem ao caso, cara. Como a gente... Não, cara, você tá falando que te incomodou também. Não, é que não vem ao caso ele ser o maior vilão do filme ou não. Isso que não vem ao caso, mas tá, continua. Isso aí realmente presta atenção. Dependendo de ser o maior vilão do filme ou não, não vem ao caso. Tá, enfim. E aí, tipo, vou deixar na mão desse cara resolver com uma arma, um cara que é tipo assim... do jeito que o Caliban é apresentado, não é um cara nada agressivo. Nem um pouco. E que dificilmente, tipo assim, não faria o perfil do Caliban matar aquele maluco e desovar o corpo. Sim, tanto que ele faz tudo errado, né? Uhum. E se fode por causa disso. Tipo assim, aí eu vou ver na cabeça do Logan, como eu preciso fugir rápido, eu vou deixar o Caliban levar esse cara pra longe, dar um tiro nele, desovar no meio do deserto, eu vou esperar o Caliban voltar, pegar todo mundo e ir pra um barco. De fato, plano inconsistente pra caralho. E essa história de tipo, mas se eu matasse eu vi 50 caras. Cara, independente de você matar ali ou desovar longe, e eu vi 50 caras. E ele não pode falar que não sabia disso, era óbvio pra qualquer um. E até onde eu entendi da personalidade do Logan nesse filme, ele tava cagando se havia 50 caras ou não. Sim, ele só queria salvar o Xavier preocupado com o Xavier. Mas vamos lá, até então, ele tava evitando ao máximo de matar pessoas. Nem fodendo, cara. Ele esperou tomar um tiro no peito pra começar a matar os caras no começo do filme. Não, beleza, isso é esperar pra caralho? Foi o quê, 30 segundos? O Wolverine, sim. Não, beleza, mas o Boyd fez muito mais do que dar um tiro no peito dele. Não. Ele ameaçou o Xavier, tinha ligado pra ele antes, eu acho... de merda. Eu fiquei com a impressão que ele ia matar aqueles caras de qualquer jeito, é que o tiro ali foi pra ajudar, sabe, pra ir mais rápido. Mas não, eu fiquei com a impressão. Nesse momento que ele pede pro Caliban se livrar do cara, foi a X-23 que derrubou ele com um ferro na nuca, não foi? Uhum. E até então, esse cara não era exatamente uma ameaça pra ele. O cara pegou e ainda falou pra ele que era fã dele e que eu só trabalho aqui, só, de então, boa. Eu entendi que era uma ameaça pra ele no momento que ele entrou na limousine, deu o cartão lá pro Logan e o Logan falou, caralho, fudeu. Ele sempre foi ameaça, cara. É muita infantilidade do Wolverine, seria do personagem, infantilidade da parte dele, achar que não. Se fosse, sei lá, um filme, por exemplo, do Batman, eu entenderia isso, porque os infantis do Batman, digo, década de 90, seria justificável, os personagens são mais infantis, ou até os X-Men antigos, que as pessoas não matam, etc. Só que nesse caso, nenhum deles é... É, não se encaixa no universo desse mundo. Nesse né? filme não faz sentido. Tipo, você poderia falar pra mim, por exemplo, uma coisa que eu entendi. Ah, eu não quero matar na frente da menina. Tá, duas soluções. Ah, ele acabou de conhecer a menina e foda-se. Quer dizer, eu conheci antes, mas ele viu ela agora e foda-se. Ela poderia falar também, ô, vai lá ver o Xavier, por favor. Ela virou as costas, aí sim você mata ele e continua, não justificaria do mesmo jeito. Ah, mas eu acho que até esse momento a menina já tinha botado as garras pra fora e já tinha matado meio mundo ali. Não. Ele nem sabia que ela tinha garra. Tanto que depois ele entra lá dentro, o Xavier fala, não, essa menininha que eu tô falando, essa mutante, ele fala, exato. Mano, mutante caralho, essa menina aí é menina normal, você que tá doido, velho caralho. Uhum, isso mesmo. Essa cena, até eu lembrei agora que, na boa, eu acho que foi uma falha de roteiro realmente. Porque, assim, ela que valida o resto do filme. Ela que valida o Boyd, que eu gosto do nome do ator. O Pierce capturar o Caliban pra dar continuidade, chegar ao resto da sua... Sim. Essa cena, ela dá o start pro road movie. Só sim. que ela foi mal justificada. Tinha que ter feito uma coisa melhor. Tipo assim, alguém falou, olha, a gente precisa que o Caliban seja capturado. Uhum. Beleza, como? Ah, assim... É, tipo, põe ele com uma arma na mão pra desovar um cara e o cara vai, obviamente, acordar, tipo... Não, uma solução simples era colocar o Xavier pra funcionar exatamente nessa hora, ele ia ter que correr pro Xavier e falar, se livra desse cara aí, não dá importância. É, mas seria cedo pra isso, né? Tem mil maneiras, mas assim, o que ainda ficou mais estranho do jeito da cena que eu... Tipo assim, dá pra... Tipo assim, passa, beleza, mas o que ficou esquisito pra mim era o seguinte... O Caliban joga o corpo do cara, do jeito que ele joga, o cara tá totalmente desacordado. Cara, em 3 segundos que o Caliban vai abrir lá o porta-malo, o cara já tá armado, apontando a arma pra ele. Isso é normal. Eu não achei normal. Eu não achei de boa, não. Não é de boa. Pensa bem, cara. Você é desmaiado. Você não acorda quando você leva uma porrada, você não acorda no susto de um pesadelo. Você acorda levemente. É, se você acorda levemente naquela situação, você não vai levantar e pegar o cara. O cara é treinado, é praticamente um militar. Então ele ia esperar ter oportunidade. Ele já tava acordado, o cara saiu do carro, aí ele pegou a arma no painel e ameaçou, beleza? Não foi injustificável isso. Ele já tava na posição. Então, é que assim, o Caliban jogou o corpo dele, na minha visão, tá? De quando eu vi o filme. Vamos supor, assim, razoavelmente longe do carro. Na cena seguinte, tipo assim, eu achei que foi tudo muito rápido pra justificar, de novo, a captura do Caliban, entendeu? Tipo, o cara já saiu, filme, né? Não, é filme. Ah, cara, mas se for jogar tudo é filme, então beleza. É filme e não vem ao caso. Não, peraí. Você tá questionando que o cara levantou rápido demais? Tá falando do universo de um cara que tem garra de adamante e segura. Peraí, ele foi rápido demais e já... Não. Tá, a questão é, eu não acho que foi rápido demais. Eu acho que o tempo tá bom. Agora, a justificativa, é filme, também não vale. Nesse caso vale sim. Não. Essa justificativa nunca é válida. Nunca é válida essa história de que é filme. O cara tem um braço mecânico que você nem sabe direito o que pode fazer. E que você nem pessoa, foi apresentado. E que se a pessoa levantar rápido qualquer ou não? Qualquer coisa. Não. Isso justifica fazer um filme ruim, então não vem ao caso. A questão não é essa. Será que ele usou o braço mecânico pra dar uma impulsãozinha assim? Poderia ser. Aqui isso não vem ao caso. Sensacional. Beleza, poderia ser, tranquilamente. Não é um problema. Você tá justificando, aí tudo bem. Mas a gente vai ficar discutindo a velocidade que o cara levantou mesmo, né? Então. Mas não foi tão rápido, cara. Esqueci que não foi tão rápido. Não, cara, escuta aqui, eu não tô reclamando da velocidade se foi 1 segundo ou 2 segundos mais rápido. Eu tô falando de novo que essa cena me causou estranheza. Uhum. Porque assim, tipo assim, a ideia da cena era o quê? O Caliban vai ser capturado, certo? Sim. Concordamos, a cena foi pra isso. Exato. Aí o Caliban joga um corpo totalmente desacordado e vai no porta-mala que eu nem lembro vai fazer o quê. e deixa a arma convenientemente no painel. É. Cara, assim, eu achei o tempo do Caliban ir até abrir o porta-mala. Não, ele voltar, vai fechar e o cara já tá. O cara tá no porta-mala, ele vai fechar. É, pô, puta, não faz o menor sentido ainda, né? Ah, beleza, deixa eu jogar esse corpo, aí eu fecho o porta-mala, depois eu atiro. Depois aquele famoso tchê da arma. Peraí, e tem outra questão. Vocês estão falando que o Caliban foi pra matar o cara, mas isso não tava também no acordo. Não, ele não foi pra matar, não. Ele não foi pra matar, ele só foi devolver o corpo. Ele ficou com a arma por questão de segurança. Ele então, falou, se ele acordar, ainda, você atira. Né, não piorou, não piorou. Piorou, ele era um mundão. Porque aí, convenientemente, ele deixa, tem a cena dele mostrando, deixando a arma no painel, que tipo, ah, beleza, eu já entendi, o cara vai pegar essa arma. Tipo, sabe, não teve nada, tipo... Você queria algo surpreendente. De novo, queria algo surpreendente. Cara, a cena foi completamente bem feita. Eu falei, o motivo da cena tá lá é que é errado pra mim. Eu acho que estranho o governo mandar o cara desovar um cara longe, faz nenhum sentido. Mas, vamos supor que isso já aconteceu. A construção da cena é bem simples. Ele tirou o carro e não colocou longe do carro, ele só tirou do porta-mala. Beleza. Daí ele voltou pra lá, pra frente. Quando ele fecha a porta, o cara tá em pé e armado. Ok. Como eu falei, não é como se ele tivesse acordado e feito tudo de uma vez. Ele poderia tranquilamente já estar acordado e esperar ter oportunidade, porque ele é um militar e tá pronto pra isso. Normal. Isso é uma situação extremamente simples. Eu não achei a construção como você tava falando, descrição toda. Eu não vi nada disso quando vi o filme. Essa injustificação... Eu não sei o termo que eu vou usar pra isso agora. Mas você entendeu o ponto. Não, entendi, cara. É que nem eu, me causou estranheza. Mas de novo, é que nem você falou. Na hora passou, vambora. Mas a menininha briga muito, velho. Aquela cena, logo depois dessa daí, da minazinha mostrando pra que veio, velho. É muito foda. É, que tem o pessoal que entra lá, né, no... Depois que ele volta já, o Caliban preso. Que, aliás, o Wolverine acha que o Caliban tá morto, né, nessa hora. Sim. Já. Que eles mandam lá, acho que 2 ou 3 pessoas dentro pra poder pegar a menina. Lá volta com a cabeça na mão. É muito foda a cena. A cena é muito bem feita. Não mostra nada, né? Tipo, a não ser uma cabeça decepada, não mostra nada da cena. Gritos. Não, você ouve gritos. Tiros. E a minazinha com a cabeça na mão. Exato. E o Pierce falando. Não. Não, é muito foda aquela cena, velho. Aliás, esse ator mandou bem nesse filme, hein, cara. Eu achei ele mal aproveitado, cara. Achei tão bem que ele mandou. Tá falando do Chris, né? Do chefe dos carniceiros, do braço. É, do Narcos. É, do Narcos, sim. É que eu acho que assim, eles não quiseram dar nenhum antagonista pro filme, no final das contas. Eles não quiseram tirar o foco do Wolverine de jeito nenhum. É, de fato. É que eu achei que ele foi um personagem tão bom que ele foi mal aproveitado. Tipo, ele poderia ter tido mais cenas. Ele podia ter sido um vilão final. Tipo, eu acho que seria justificável, por exemplo, ele ser o vilão final e não o clone do Wolverine. Exatamente. Aumentar a parte mecânica dele, de repente, colocar adamantium nele. Foda-se o que fazer, mas ele ser o vilão, porque ele mandou muito bem. Porque, cara, aliás, aquele vilão do Wolverine que era a cara do Dente de Sabre, né? Tipo assim... Bom, vamos botar o Logan com a cara do Dente de Sabre, né? Que golzinho. Não, na verdade, na saga dos carniceiros, nos quadrinhos, existe um android que é o clone... Tipo, é o Albert. É o Albert. Que é um clone do Wolverine. Existe um clone do Wolverine chamado Albert? Exato. É um robô. Olha, eu não sei porque eu li GB, eu só lia, tá? Desculpa. Tá bom, então. Eu me arrependo disso também. Melhor do que Arnaldo, já pensou? Lá vem o Arnaldo. Lá vem o Albert, o clone do Wolverine. Também não fica muito legal. Fico imaginando, tipo, Magneto chamando. Manda o Alberto pra lá! Alberto resolve! Que porra é essa? Alberto, vem cá! Quem é você? Vai. Sou Alberto e vou te matar. Alberto Roberto! Sou Alberto Roberto! Bosta, velho. Muito bosta, cara. Aliás, também é um outro ponto legal, né? Do clone, né? O que vocês acharam do clone do Wolverine, cara? Eu não sei o que pensar até agora dele, na verdade. Esse sim era um cachorro. Sim. Esse era um total cachorro. E um cachorro mal treinado. Mal adestrado pra caralho, aliás. Acho que esse cara é a coisa que mais me incomodou no filme. Porque não, esse foi o que mais me incomodou, mas... Porque ele é um clone do Wolverine, teoricamente, no auge. Ele é o Wolverine que a gente conheceu. Então aquele cara tinha que ser indestrutível, porra. Não necessariamente. Porque, cara, que você acha que é mais malvado? Uma besta ou um ser humano? É uma pergunta realmente, pense sobre isso, cara. Não, tudo bem, questão de ser malvado ou não, não tá na questão. Eu quero saber. Tá sim, tá muito na questão. Eu quero cara. Saber sobre ele ser destrutivo ou não. Não, ser destrutivo você diz o quê? Você tá falando do fator de cura, isso? Tá falando? É, exatamente. Ele foi morto de forma fácil, sabe? Não, não é de forma fácil. É que foi apresentado no começo do filme que uma bala na cabeça de adamante o mataria. Ok. E essa o Wolverine coisa Origins, ele tocou 3 e tá vivo até hoje. Tá, mas a gente tá falando desse filme, não do Wolverine Origins, né? O fator de cura desse clone é mais fraco. Tanto não, que eles tiveram que aplicar a injeção no, nele pra ele se recuperar do tiro que o negão tinha dado na cabeça. Isso também não tá no filme, cara, que o fator de cura dele é mais fraco. Não, mas, vai falar disso, não. Não fala, mas aparece. O cara tem que dar o soro pra ele pra o cara recuperar. O soro verde recupera todos os mutantes, independente do poder dele. Aliás, o que era aquele soro verde? É o soro super soldado, só que não pode dizer esse nome porque tá na Marvel. É, exato. É o soro do Capitão América? É, exatamente. Tá brincando, é isso mesmo, cara. É que não pode usar o nome super soldado porque é magistrado da Marvel, que tem outro estúdio, mas é a mesma coisa. Esse filme tá piorando cada vez, eu vou embora essa Eu tô falando, cara. Eu gostei pra caralho do filme, cara. Vamos ver nem feitas perdidas. Cara, a gente tá falando do X-24, do clone. Eu acho que ele foi sim muito bem aplicado no filme, já que ele foi aplicado no filme. A minha dúvida é se precisava dele no filme. É que tem uma cena que justifica ele inteiro, que é ele matando o Xavier. O Xavier vê o Wolverine matando ele e morrer com a certeza de que foi o Logan que matou ele, foi uma cena muito boa e necessária pro filme. Por isso que eu acho que é justificável ele estar lá. Eu não gostei, cara. Não, que é isso, cara. Achei fraco isso. Mas sabe por quê, cara? Porque, tipo assim, o clone, é que nem eu falei, assim, tudo bem. Se você é o Xavier, tá lá deitado, falando sozinho lá, ou supostamente com o Logan, né? Você vira, tem um cara que é a cara do Logan e te mata, beleza. Mas assim, visivelmente não era o Logan. Não, pra um cara esclerosado de 90 anos... O Xavier tava batendo, velho. O Xavier, cara, dava pra saber sim. Não, pra um cara esclerosado de 90... Cara, ele não reconheceu o Wolverine no começo do filme. Na primeira cena que ele viu o Logan. Ele ainda pega... Não, depois ele fala. Eu sempre soube quem era você. Mas eu não te reconheço. Não, ele sempre fala isso. Eu sempre vou te reconhecer, mas... Ele falou às vezes eu não sei quem é você. Não, ao contrário. Eu sempre sei quem é você, mas nem sempre eu sei que você tá aí. Essa é a questão. É tipo, não, eu sempre lembro de você, na verdade, o que ele fala, mas nem sempre eu te reconheço. Tanto que ele pergunta, você lembra de mim? O Logan pergunta pro Xavier no começo do filme. Aí depois que ele toma um remédio, ele fala, não, eu sempre lembro quem é você, Logan. Só que às vezes eu não te reconheço. Ele fala isso no começo do filme. Tá, e aí veio aquele clone estilizado também, o estilo daquele clone eu achei meio esquisito. Que ele se achou muito bonito? Não, cara, eu achei uma cópia do Dente de Sabre, sabe? Mas cara, ele é o Hugh Jackman, você sabe, né? De novo, achei uma cópia do Dente de Sabre com garras do Wolverine, sabe? O estilo dele, barba... Não, é o Wolverine antigo. Não era assim, cara. Até a camisa regata branca ele tinha, pô. Cara, a única coisa é que ele tá mais em ele tava aspas... de preto. Cara, se o X-Men 1, com o mesmo roteiro, fosse feito 10 anos depois com mais tecnologia, ele seria aquele cara, exatamente. Que é o Hugh Jackman. É a mesma coisa, só que ele é rejuvenescido, né? Simplesmente. Aliás, na verdade, eu acho que ele é o Hugh Jackman normal, que foi envelhecido pra fazer o Logan, na real, né? É, de fato. Porque o Hugh Jackman continua bonitão. Se você olhar ele, independente do filme, ele tá muito mais jovem do que o Logan, né? Então faz mais sentido até. Eu também achei que a aparição dele foi... É, acho que teve até esse objetivo, mas bem repentina. Tipo assim, precisamos de um dispositivo aqui no roteiro. Você queria uma introdução ao clone que não fala? A máquina? Não, você podia ter mostrado o cientista maluco lá, ó, tão criando alguma coisa. Não, mas é mostrado. É mostrado. É mostrado quando? Quando eles estão falando que eles mandaram matar as crianças, ele fala, a gente tinha um projeto paralelo que deu certo, que era um clone real, que as crianças são, entre aspas, clones, que elas são inseminadas com o gene de outro mutante. É isso, a gente tava com um projeto paralelo que deu certo, que era um clone real. E até mostra a máquina de fundo, tipo, moldando, assim, impressora 3D a parte da perna do Wolverine. E fala, como esse projeto deu certo, a gente resolveu acabar com os anteriores, quem mandou matar as crianças. Então é introduzido, sim, no filme, a origem dele. Claro, dura 30 ah, segundos, dura, mas ficou você. Muito claro. Você que ficou, não entendeu, cara, ficou extremamente claro, na moral. Você viu aquela perna e você falou, ah, é a perna do Wolverine. Não, mas ele fala, a gente fez um clone, eles falam com palavras. É que o fundo da tela era esse, mas eles falam. Fala, um clone do Wolverine? Sim. Projeto X24, aparece lá. A gente acabou com os outros porque era um clone. Tá, ele não fala do Wolverine, só que aí aparece ele e você liga uma cena com a outra, né? Ah, fazendo um clone de quê? Apareceu um clone. Pô, será que é outro clone, hein? Caramba, será mesmo? Não, cara, é isso aí, tá ligado? A cena do Wolverine vendo o clone pegou a menina, pá, e o Wolverine não presta atenção nisso. Ele vai direto no Xavier pra falar que não fui ele que matou. Mano, é triste, essa cara. Culpa não é minha, essa culpa não é minha. Eu não te matei, não fui eu. Não leva essa coisa como se eu tivesse te matado pro caixão. Uhum. E não dá certo, porque ele já tá morto, cara. Ele não consegue ouvir. 90 anos, cara. Três carros no peito, tá maluco. E na boa, falando sobre coisa, eu não gosto muito de coisa inesperada em geral. Eu que não gosto de surpresa. Só que a cena foi surpreendente, cara. Não que ela foi impactante, mas ela foi surpreendente. Porque ele só mostra a cara do Wolverine novo depois que ele já colocou as garras. Antes tá só de perspectiva. Parece que é um sonho, mano. Eu fiquei pensando, mano, Xavier tá sonhando. Eu fiquei, mano, Xavier tá sonhando. Não foi surpreendente, que você já sabia que era um clone o tempo inteiro, né? Não, mas eu sabia que não era o Wolverine e que o Xavier ia morrer ali, cara. Não, ele morreu até eu esperava. Só que eu não achei que aquele cara especificamente ia ser o clone do Wolverine naquela hora. Tanto que eu só liguei. Ah, não, tudo bem. O fato de ser o clone do Wolverine, ok. Mas que você sabia que ele não era o Logan e que o Xavier ia morrer ali, tava. Né? Até pela postura do cara, com o Logan todo encurvado, o cara tá totalmente ereto, né? Parece ser. Isso, e não, tipo, concordo. E o Logan sempre interage com o Xavier. Concordo. Só que foi surpreendente quando sai a garra. Porque quando sai a garra, você fala, ué, peraí. Aí depois mostra a cara de vez e fala, não, ok, a cara nova é um clone. Aí se associa. Só que a morte dele foi surpreendente, cara. Foi uma coisa muito. Ela não é leve de que a cena é leve, só que é leve do tipo, não tem impacto musical, sabe? Não tem nada no fundo. Ela é uma cena que vai correndo, o Xavier tá fazendo um discurso lá lindo sobre família. Aí o cara põe a mão no peito do cara e solta a garra. Tipo, caralho! Quando sai a garra, o primeiro instante de segundo é, porra, Wolverine, o que você tá fazendo? Eu achei que fosse sonho também, na verdade, Almir. Eu pensei junto contigo nessa hora. Ele deve estar sonhando, não é possível. Mas não era. Muito triste. Porque quando eu vi ele novo, eu parei, mano. É sonho. Xavier tá brisando. Eu também achei, mesmo. Xavier tá brisando, já foi pro saco. Aí depois mostra o cara pegando a menininha e eu falei, caralho, não é sonho não, mano. Não é sonho não. Agora... Isso é que surpresa, parece que você fala surpresa, você pensa uma coisa que te impactou e te surpreendeu e tudo, mas não é, cara. A surpresa, por exemplo, você olhar depois e ver que caralho, ele morreu mesmo. Sim, teve um amigo meu que ficou até o último minuto esperando o Xavier aparecer andando em algum lugar, falando que não morri não. Ele ficou pensando que o Xavier em algum momento ia aparecer vivo de novo. Eu falei, não, mano, o Xavier morreu, mano. Eu fiquei esperando a cena pós-créditos também. Não, isso eu agradeci. Eu saí do cinema antes de acabar os créditos, porque eu não queria ver, na moral. Eu tava com muito medo de um filme merda que eu vi um tempo atrás, chamado Batman vs Super-Homem, e mostra o cara revivendo. Aí eu falei, não, ele morreu e eu vou sair daqui agora. Muito obrigado, e saí do cinema. Ah, eu fiquei parado um tempinho porque eu fiquei meio impactado. Falei, caralho, mano, que foda, mano, que foda. Já que a gente tá falando dessa cena também. Fiquei um tempinho em silêncio. Acho que a última emoção do filme é a menina virar a cruz e fazer o X, né? E o Logan tá todo fodido, né? Por isso que ele não consegue se recuperar tão rápido, né? E isso na hora eu também fiquei nessa dúvida de por que ele não tava conseguindo se recuperar tão rápido dos ferimentos. Pô, ele tá velho, né? Ele tá velho, tá infectado com adamante. Na minha cabeça, né? Eu não sou um grande conhecedor de X-Men. Pra mim, independente de ele tá velho ou não, o fator de cura ia estar sempre à disposição, sabe? Exatamente, tipo, calma aí. Ele tá velho. Ele é um cara de 120 anos nos outros filmes que tomava tiro na cabeça e ele saía andando. Calma aí. Ele tá velho não justifica nada. Não justifica muita coisa, cara. O fator de cura dele vai diminuir. Não, o filme nem se justifica pela idade dele. O filme justifica pelo envenenamento Aliás, isso não fica bem claro. É. Mas meio que fica nas entrelinhas que é mais por envenenamento por adamante do que de fato a idade. Cara, a questão da idade é um anagrama que você faz. Não é um anagrama, é uma associação que você faz. ele não dá um motivo exato no filme, ele não para pra explicar isso, porque não precisa, porque não tem tempo. Não é necessário você explicar o porquê dele estar velho. É apresentado o quê? Dois pontos. Ele está velho e fudido. O filme é sobre isso. Não é pra explicar isso. Não, é mais a questão dele estar. É mais a questão dele estar doente do que a questão dele estar velho, na verdade. Velhice é doença, cara. Tá no mesmo. Não é. Velhice não é doença. É, cara. Velhice é doença. Velhice é quando você não consegue andar direito, você não consegue respirar direito e você tá fudido. Velhice é doença, querendo ou não, cara. Felicidade. Felicidade. São duas coisas diferentes. Cara, você morre quando você tá novo? Não, ele morre. Pode. De quê? De câncer, por exemplo? E câncer é o quê? Câncer é doença, não é velhice, meu Deus? Exato, câncer é doença. Você morre de velho, porque velho é doente. Cara, você velho é você não doente. Não faz sentido nenhum isso. Faz todo sentido. Caralho. Cara, por que o Xavier tá esclerosado? Tem um psiquiatra aqui na frente dessa locadora. Eu vou pegar o cartão dele aqui. Cara, gente velha tá naturalmente doente. Velhice é você estar perto da morte. É os seus músculos. Sabe o que é falência múltipla de órgãos? São os seus órgãos morrerem. Você morre porque você está doente. Você não nasce pra você viver até o fim da vida. Mas isso não se aplica ao cara que tem cura. O cara de 120 anos que parece que tem 40. A gente tá definindo aqui se velhice é doença ou não. A questão do filme é outra. Estava definindo se o logo é bom. Também tem isso aí. A questão falou que a velhice, ela tá no filme inteiro. Por isso que eu acho que essa é justificativa. É um filme também sobre velhice. O Xavier tá velho, o Logan tá velho. E tem a questão que é o contraponto, que é a Laura, que é a nova Wolverine. E tem o outro contraponto, que é o clone dele, que é ele novo. A questão idade tá no filme inteiro sendo apresentada. É um ponto muito importante do filme. Você acabar, você estar no auge e não estar mais. O filme fala muito sobre isso. Por isso eu achei importante. Por isso eu acho que você justifica ele não aguentar, ele lutar até morrer. Aí você tá pegando mais a questão filosófica. A gente tá meio que misturando as coisas. O Kaique tá perguntando a questão dele tá definhando, a questão dele tá ficando velho. Sim. Aí é a questão dos poderes dele estarem falhando e aí ele tá se permitindo envelhecer, mas não é o fato dele estar velho que tá tornando ele Eu senti que o Wolverine ele tá em depressão, ele não quer mais viver. E, consequentemente, os poderes dele estão reagindo a isso também. Pode ser também, porque é um cara que faz mais sentido. Isso não tá no filme, mas é possível também. Não tem nenhum problema. Então, aí você que percebe, tá. Eu devo ter perdido alguma parte, porque tem alguma explicação do fator de cura dele não tá do mesmo jeito? Não, integral não. Integral não tem. Ele porque deixa a sua livre interpretação, na verdade. Filme pega e fala. Ele é um cara quebrado. Por que motivo? Tem N motivos que podem fazer com que ele esteja quebrado. Escolhe o que você prefere, sabe? Basicamente isso que o filme te faz. Não, exato, beleza. Aí, legal. Aberto pra interpretações. Porque tem um momento em que ele tá com aquela bala de adamantium lá, e ele fala algo tipo, isso aqui já me envenenou demais por muito tempo, toma pra você a bala. E dá, acho que dá pra Laura, alguma coisa assim. Ela pega, ele não dá, né? Ela pega dele sem ele deixar. Quando ele tá dormindo. Ela rouba a bala dele. Tá, beleza. E aí, nesse momento eu pensei, então ele tava segurando essa bala que tava envenenando ele pra morrer em algum momento. Ou algo assim. Uma criança roubando bala de adulto, né? Não, ele tava falando do adamantio. Então, possivelmente sim. Ou eu posso estar falando do medo também. Essa que é a beleza desse filme, cara. Ele não é um filme idiota que tenta mastigar as coisas pra você. Essa questão dele falar isso já me envenenou por muito tempo. Pode ser ele falando que o adamantium envenenou a vida dele, porque fez ele matar outras pessoas. Não quer dizer que envenenou de maneira literal, exatamente. Não, pode ser envenenamento por chumbo, sabe? Não é a mesma coisa. Mas tem que ser a mesma coisa, não necessidade. Tem um problema sério nesse filme que é bem simples. Isso, desculpa amigo, vocês estão aqui, eu tô vendo X-Men 2 aqui, acabou de acabar o filme, aliás, mas tem um grande ponto, cara. O grande problema desse filme nas discussões é ser um filme dos X-Men, porque você fica associando coisas que você já conhece, e isso é um problema muito sério. Porque se você só esquecer a questão da bala, a X-Men Origins cancela essa questão, então não pode mais matar pela bala na cabeça. Se você pensar no fator de cura, pô, em X-Men 1, ele é um cara que sofre, X-Men 3, o cara pode ser decepado que volta na hora, e isso muda depois em seguida. Sabe, mas isso daí, os caras já fizeram a solução na cena dos quadrinhos, você falou, ó... Muita coisa aconteceu aqui, não foi bem assim. Exato. Esse filme limpa. Essa muda realmente a questão. Essa cena justifica você esquecer a parte do heroísmo. Tipo, cara, vamos tentar limpar a parte lúdica dos outros filmes e dos gibis. Vamos supor que ele realmente é um cara que tem a capacidade de regeneração natural dele acelerada. Ok, então a gente aceita isso. Não vai ser igual em X-Men 3, que você corta e volta o efeito digital limpando a pele. Vai ser igual nesse filme, que ele leva um tiro, aí tem que forçar pra poder tirar a bala, e aí sim vai subindo de novo a pele. Mesmo não sendo... A garra dele tem uma hora que não sai inteira, fica só... Não, beleza, é que isso é questão velhice. Só que quando a menina também leva tiro, ela também tem que expelir a bala. Mas que é mais rápido do que ele, também não é uma questão que automaticamente funciona, tem que fazer uma força. Faz mais sentido. Realmente, com essa cena dos quadrinhos que ele lê, você pode... com isso, pelo menos, ignorar a parte que não funciona nesse filme. Funciona. Então a gente pode dizer que é o universo de X-Men distorcido. Esse verdade, filme... A questão é você esquecer a questão de universo. Você tem que pensar no filme. Tem que pensar como um filme independente. Exato, exatamente. Eu assisti tentando fazer várias associações não, e... Não deu certo. Esse filme então, esse filme é uma graphic novel. Exato. É como se fosse Cavaleiro das Trevas. Ou fosse Logan. Exato. Simplesmente, é uma história à parte. E independente disso, isso é a parte legal. Eu falei, a parte do Caliban que eu reclamei, eu pensei nisso depois, que a gente pensa demais. Só que na hora do filme eu nem notei que foi idiota essa parte. Só que, independente desses problemas que você tem de ignorar os outros filmes, você ainda consegue se despedir do personagem que você viu há 17 anos. Isso eu achei muito legal. Quando o filme não é sobre os X-Men, de fato. Só quando a menina, no fim do filme, vira a cruz e faz o X, você fala, caralho! Puta que pariu, é isso? Porque você vê aquele X-Men, que era o herói de antigamente, tem um final. Independente de você ter que... você não precisar prestar atenção em tudo, você não pode ignorar que ele é um cara que você acompanha há 17 anos. Cara, eu tinha 7 quando eu vi o primeiro X-Men, tá ligado? E outra coisa, ele cita um primeiro X-Men nesse filme, né? Ele cita Nova York. Citam o Estado da Liberdade, citam algumas coisas, aliás, quando vai passando, de fato. Aparece a espada da Mariko, aparece muitas coisas. Sim, exato. Agora, de fato, né? Você tem que ver ele como um filme independente, porque essas dúvidas, né, de fator de regeneração. Porque assim, quando eu vi a maneira que o Wolverine morre, que é com a estaca, né? Ele morre de cansado, na verdade. Ele para, ele fala, mano, cansei, vai lá, minha filha. Eu entendi que ele morreu por causa da estaca mesmo. Não, ele morreu por causa da estaca, de fato. É que a estaca não mataria ele há 2 anos atrás, entende? Aí que tá. Eu fiquei, pô, mas peraí, ele morreu por uma estaca, mas. E o fator de cura dele? Aí você começa a querer fazer associações, né? No X-Men 2 ele toma um tiro na cabeça. E mostra a bala saindo, sabe? Do cérebro sendo expurgada. Mano, mas... Isso é culpa da Fox, né? Não, mas tem uma outra cena que na hora que a menina leva ele lá no médico, lá no veterinário, que é o veterinário que ela leva. Sim. O cara fala, mano, você precisa procurar um médico que você tá zoado pra caralho, velho. Vai procurar um médico porque senão você vai morrer. Pra ver o que você tem. Ele fala, mano, eu sei o que eu tenho. E, tipo, praticamente tá falando, eu sei que eu vou morrer e é isso que eu quero. Se eu não morrer pela minha doença, eu vou morrer com essa bala que eu tô carregando aqui. Basicamente é isso que ele fala. Se vocês quiserem forçar muito, assim, a ficção científica do filme que ela existe, tem uma justificativa, sim. Que o moleque vai lá e fala do soro super soldado, que ele não pode tomar em quantidades grandes. E ele fala que em pessoas mais velhas ele tem uma diferença maior, uma latência diferente. Ele injetou tudo de uma vez, e você pode dizer que isso, depois de ele ter gastado na cena de ação, aí sim fudeu de uma vez o corpo dele. Isso também tá no filme, se você quiser usar. Não, eu acho que não precisa, sinceramente. Mas se te incomoda, eles colocaram um motivo lá pra você, não é um problema. É mentira, né? Se ele toma o soro todo de uma vez, na verdade, ele coloca uma roupa azul, pega um escudo... Mas aí eu também fiquei nessa dúvida desse soro verde aí. Por que que não podia tomar em grandes quantidades? Não explica, cara, não pode, é a regra do manual. Eu entendi justamente o contrário, que você não deveria tomar em poucas quantidades. Tinha que tomar o bagulho já no grau. Ô Kaique, me fala uma coisa, por que que você não pode tomar vodka em grandes quantidades de uma vez? Porra, cara, você tá querendo comparar o negócio que deixou o Homem de Fogo, o Tocha Humana, que virou Capitão América forte com vodka? Acho que é justo, acho que é justo. Mas são duas drogas. Ah, então beleza. Você pode mudar pra qualquer outro remédio. Por que você não pode tomar, sei lá, cara, antibiótico em grande quantidade? Rivotril. Toma Rivotril em grande quantidade pra você ver o que te acontece. Ah, cara, mas aquilo certas. Não era bem um remédio, né? Era um soro. Era um remédio, não, velho. É claro que era um remédio, cara. Tanto que o Capitão América toma em grandes quantidades, porra. E ele saiu bombadaço. Então, na verdade, você sabe que ele tá em coma, ele tá sonhando com aquilo tudo. Na verdade, ele tá morrendo, né? E outra questão, ele tomou grande quantidade, você também não sabe. Ele foi feito uma experiência, pode ter sido de maneira razoável. Gradativa. Exato, isso não tá muito Imagina, bem. O Preacher tava lá, o Preacher apertou lá a tecla e subiu lá o raio. Tá, cara, enfim. A questão é que isso é apresentado no filme. O moleque lá, o chefe das crianças no bagulho de incêndio, ele fala, olha, você deve tomar quantidades pequenas, porque blá blá blá blá blá blá. E o Wolverine fala, pô, isso vai se matar. Não, se fosse tomado da maneira correta. Então isso tá lá, isso que importa. Isso faz um roteiro legal, né? Ele se explica pelo menos. Mais ou menos. Não, ele se explica, cara. Isso é um fato, tá lá. Eu acho que nem precisava disso, mas tá lá. No filme, falando que o filme tava dormindo. Falou que não explicou o clone, explicou o clone. Explicou a morte, explicou a morte. Porra, cara. Não, isso são vocês que estão explicando agora, meus amigos. Não, mas estava lá. Não é bem assim, não. Mas estava no filme. Não, mas não tava. Vocês estão interpretando muita coisa aí. Não, peraí. A questão do clone e a questão do remédio tá explicado no filme, 100%. O Kaique é a prova de por que o Oldboy faz sucesso na versão americana. Então, né? É o seguinte, vocês já estragaram demais esse filme pra mim. Eu tô começando a gostar menos dele por causa dessa porra desse super soro do inferno aí. Faz o seguinte, Matheus, pega o Wolverine Origins aí que eu vou assistir ele pra odiar mais o filme e gostar mais de Logan, velho. Wolverine Origins, tá bom. Vou levar esse. Beleza. Pô, tem a versão. Que eu tenho três versões desse filme. Eu tenho a versão que vazou antes da estreia, que tá sem os efeitos acabados. Certo. A versão que saiu no cinema e a versão estendida. Qual você quer? A pega estendida porque eu quero sofrer. Tá bom, cara. Beleza. Beleza. Só esse mesmo? Amanhã eu devolvo. Só esse. Só esse? Nunca levou o Imortal de brinde? Não, deixa eu... Não. Imortal eu quero. Tá, então pra você o Origins estendido, tá aqui na tua ficha, você pode pagar amanhã ou você quer pagar agora? Eu pago amanhã, É, ok. Então é isso, senhores, até mais. Tchau. Falou. Boa sorte aí, cara. Você quer o Wolverine Imortal, Kaique? Sim, vamos ver. Deve ser melhor que o Logan. Ok. Paga agora ou amanhã, Kaique? Nunca. Então não leva, cara. Então enfia no cu, falou. Que isso, cara? É revoltado, menino. Coitado, o que você é, Almir? Vai vir outra vez que ele tava conversando aqui há pouco. Você queria alguma coisa, Almir? Vê esse Wolverine Imortal que ele não pegou aí e a trilogia dos X-Men que eu vou assistir lá em casa. A trilogia do Bryan Singer ou a mais recente? A antiga mesmo, do Bryan Singer. A antiga, né? Ok, peraí. Ok, cara. Pra você ficar na faixa, como eu falei, que a primeira vai de graça, porque Oz é parceiro, de boa, tá? Falou, mano. Falou então, Ami. Até mais, cara. Boa sorte. Até, irmão. Falou.